especial. Quando mãe dou inteiro coração, sendo fêmea ninguém seduz igual. Se for má, já não dá competição. É delícia no amor ideal, é martírio nos erros da paixão. Ela chegou e começou um tum-tum-tum no coração, e num afago fez estrago na razão. Um golpe certo nesse velho peito meu aconteceu. Era conchego dentro pra lá e pra cá, era chamego eu de cá, ela de lá. Tanto desejo nem deu tempo pra pensar. Veio a paixão, a companheira se a mesa da ilusão. Pegou meu sonho e mudou a direção. Eu não segui o rumo certo do amor e caminhei na trilha dela sem ter destino nenhum. Na sua vida eu somente fui mais um. Brinquedo usado, jogou fora, enjoou. Por isso eu, penalizado pela dor dessa paixão, vou arrancar do peito a minha ilusão. Ao meu destino, um novo rumo eu vou dar. Vou conseguir, eu sou madeira que não dá pra envergar. Essa topada nunca vai me derrubar. Foi só mais uma das ciladas da paixão. Tem nada não, hoje sou caça, amanhã sou caçador. Hoje sozinho, amanhã um novo amor. Nova energia pra dar vida ao coração. Ela chegou e começou um tum-tum-tum no coração, e num afago fez estrago na razão. Um golpe certo nesse velho peito meu aconteceu. Era conchego dentro pra lá e pra cá, era chamego eu de cá, ela de lá. Tanto desejo nem deu tempo pra pensar. Veio a paixão, a companheira se a mesa da ilusão. Pegou meu sonho e mudou a direção. Eu não segui o rumo certo do amor e caminhei na trilha dela sem ter destino nenhum. Na sua vida eu somente fui mais um. Brinquedo usado, jogou fora, enjoou. Por isso eu, penalizado pela dor dessa paixão, vou arrancar do peito a minha ilusão. Ao meu destino, um novo rumo eu vou dar. Vou conseguir, eu sou madeira que não dá pra envergar. Essa topada nunca vai me derrubar. Foi só mais uma das ciladas da paixão. Tem nada não, hoje sou caça, amanhã sou caçador. Hoje sozinho, amanhã um novo amor. Nova energia pra dar vida ao coração.